Quem vai rir, quem vai rir, quem é quem? Diz aí, quem disse que fugir? Olha quem tá aqui, pedindo licença pra chegar, pra colar com os guerreiros. Salve a família, salve, salve os verdadeiros. DLRZO, nem melhor, nem pior. Sem proceder, não para em pé, assim que é, ouve só. E você que apostou na derrota, lamentável, perdeu. É com orgulho que digo, alvos da lei não morreu. Segundo round, pode vir ó nós aqui. A luta só para quando o último de nós cair. Aqui é mais um louco que veio pra confundir. Até os do contra vai se abalar quando ouvir. Ninguém é mais que ninguém, vai vendo. Chega de olhar com desprezo, ressuscite o respeito. Lapidado pelo tempo, eterno filho do gueto. Só quem é, resiste a caminhada, passos lentos. Causando terror, terror, pânico, pânico. Aqui, ninguém se esconde na sombra dos outros. Numa baixa cabeça, não se rende, não se entrega. Coração não é de pedra, mas é treinado pra guerra. Vai, toma cota, vai, prova, ouve a droga. Viciado vai tomar baque de rima venenosa. É tudo nosso, é tudo nosso. Os guerreiros tá em casa, é um poder a mais de Pirituba missionária. Canalha que leva um e não segura os B. Oh, um dia os mano rasga fulano e você fica só. Na pura calma, os loucos tá chegando, causando pânico, pânico, pânico. Oh, os guerreiros de volta, mano, incomodando. Causando pânico, pânico, pânico. É tudo nosso, é tudo nosso. Os guerreiros tá chegando, causando pânico, pânico, pânico. Ah, os guerreiros vêm de volta, mano, incomodando. Causando pânico, pânico, pânico. É tudo nosso, é tudo nosso. Os guerreiros tá chegando, causando pânico, pânico, pânico. Ui, então eu digo o que eu sei, yeah. É, então vai lá, Dinadi, vamos ver. Fica de pé pra ouvir a resistência. Tensão em alta voltagem de consciência e divergência. Aonde flui uma pá de coisa. O cabelo que cê usa, o seu jeito, sua roupa. Vagabundo é diferente. É diferente. Se eu fosse tá, tem uma pá, não dá mancada com a gente. É o que me faz entrar. Vários de lá, PH, pode crescer, Nai. Quem é do corre, vai atrás. E o hip hop então merece mais. Rádio Favela, tem audiência por aí. Nós estivemos por aí. É, pode crer, gostei. Mas agora tamo aqui, juntinho com ovos da lei. O amanhã eu não sei, mas o que eu quero eu sei. Eu solto a voz, não é vergonha admitir. Tal ensinou pra nós, eu fazia pra divertir. Eu e os playboys, hoje valoriza minha voz. Mas para mim o mais importante, como cabeça pensante, é provar que vale a pena ser humilde, pois ninguém é Hollywood. Não seja um personagem de um filme triste. Porter cagueta, tá no Cidade Alerta. Escrachou a favela de Osasco, fiquei preocupado. Nós temos a força ali. Sandrão sabe, Helena Maria, Cipava, Rochidali, é Evandro. Você sabe o que estou falando, bom malandro. É igual você e o Batata, tem vários na missionária, não deixa faia. Os guerreiros de volta, mano, incomodando. Causando pânico, pânico, pânico. É tudo nosso, é tudo nosso. Os guerreiros tá chegando, causando pânico, pânico, pânico. Os guerreiros de volta, mano, incomodando. Causando pânico, pânico, pânico. É tudo nosso, é tudo nosso. Os guerreiros tá chegando, causando pânico, pânico, pânico. Chego, ligo, digo qual que é. Respeito é pra quem é. Vida longa e axé. E agora me sai se for Zé Joe. Se o perdão está em extinção, é mano sem coração. Mundo do cão, bom efeito pavão. Desvia do caminho do túmulo. É tudo correr pelo justo, que não é causa tumulto. Somos herdeiros da resistência. Está a favor o vento, conhecimento e consciência. Vem que vem, influencia a mente, amém. É que eu quero, eu posso, é tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Favela no ar. Não tô de chapéu a teu lado, por isso eu sei, sei. Na missionária tem os loucos também, tem. Tá cruel, eu vim de São Miguel. A humildade é o que há, atitude. Para que desfrute, precisa respeito. Então pra colar lá na Praça do Cruzeiro, olha aí. Então vai trombar uma pá de guerreiro, olha aí. Tem uma pá de mina sim. Pião furado, caminho do crime. Pra mim é um atraso, pra mim é Jaqueline. Jogar um basquete no Alpila. Pode ser especial, mas pra mim natural. Olhei na vila, pensei, olhei pro céu, acertei. Bom, hoje o tempo tá bom, na pista vai chover, freguei. É sexta-feira, neguinho contente. Tirou dinheiro de muita gente no meu luau da Uraga. Os irmãos traz as latecas de bonk. Brahma chup, traz as doidas, festa é na minha casa. Viver a vida é minha cara. Sem dar pé pra pé de black, conceito na área. A luz dos ais traz a vida, escuridão sinistra. Como meus dreads trazem a luz, a minha alma linda. Quero mostrar que sou capaz, a Deus provo que posso amar. Procuro uma canção que me obrigue a relembrar bons momentos antigos e não é só. Família é RZO, a vida me fez mais um guerreiro. De volta, mano, incomodando. Causando pânico, causando pânico, pânico, pânico, ao guerreiro de volta, mano, incomodando. Causando pânico, pânico, pânico. É tudo nosso, é tudo nosso. O guerreiro tá chegando, causando pânico, pânico, pânico. É só mais um guerreiro e não é só Alvos da Lei, família RZO.